Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Anos 60, aqui no Canal 2 da Rádio Internet. Hoje é domingo, dia 5, aliás, dia 6 de maio de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Eu vou trazer-lhe, nos próximos instantes, música diversa. Durante esta e as próximas duas ou três edições, vamos trazer aqui música diversa com uma certa, como é que eu posso chamar? Uma certa regra. Vamos ter hoje desta forma, três músicas cantadas em inglês, três em espanhol, três em português do Brasil, três em francês, três em italiano e três também em português de Portugal. Vamos começar pelas três primeiras. Vamos ficar então com música cantada em inglês. A música Satisfaction dos Rolling Stones é a primeira. Para ouvir também a música dos Wright House Brothers, a música You've Lost That Loving Falling. Aliás, That Loving Feeling, assim está correto. E para ouvir também a música I Got a Baby de Sonny and Cher. São as três primeiras melodias que vamos então ouvir, aliás, nesta edição de hoje do programa Anos 60. Espero sinceramente que tenham então uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Antena Web. Eu volto daqui a bocadinho para três temas, neste caso, cantados em castelhano. I'm

put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you to I won't let go. I got you to love me so. I got. E já cá estamos de volta então, ouvintes. Agora para mais três temas e cantados, como disse há pouco, em castelhano. Ayer é como se chama o tema de Los HH. Para ouvir também nesta edição os três de Castilla, ou Los Tres de Castilla, Guantanamera, e por fim a música Vestida de Novia, de Rudy Ventura. Uma melodia bem mais romântica para fechar então esta segunda sequência musical do nosso programa Anos 60. Eu volto daqui a pouco com mais algumas melodias. Fue el ayer, nada me hacía preocupar, pero hoy no puedo ya soñar. Hoy yo creo en el ayer, fue el ayer. Yo me acostumbré a sonreír. Una sombra tengo y sobre mí, oh, ven pronto a ser a mí. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué y recuerdo aquel ayer. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Y recuerdo aquel ayer, fue el ayer. El amor igual que un fuego fue, pero hoy me tengo que esconder. Oh, yo creo en el ayer. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. ¡Hey! Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Te miro y pareces dormida, aprisionan tus manos, ramito de azahar. Un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás. Tus pálidos labios dormidos, el sí emocionado no pronunciarán. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles solloca la marcha nupcial. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial. Me siento tan solo y tan triste, y al verte dormida quisiera gritar. Me muerdo los labios pensando que nunca tus ojos me han de mirar. ¿Por qué habrá querido el destino? Ha sido un zarpazo tan cruel y brutal dejar nuestros sueños deshechos. Pregunto y pregunto, ¿cuál fue nuestro mal? Y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial. E aqui estamos, ouvintes, agora para fechar a primeira parte do nosso anos 60. Vamos ficar com mais três temas. Emilinha Borba, agora cantada em português do Brasil. Emilinha Borba vai-nos trazer um tema de 1963 que dá pelo nome de Juro por Nossa Senhora. Para ouvir também nesta edição a música Dá-me Felicidade, de Wanderlé. E por fim, a música de Silvio Caldas. O tema chama-se Noite Cheia de Estrelas. Já aqui ouvimos numa oportunidade anterior, mas vamos voltar a ouvir então nesta edição do nosso Anos 60. Segue-se depois um breve intervalo e nós estaremos de volta para a segunda parte, que, como disse, terá melodias cantadas em francês, italiano e português de Portugal. Boa tarde na companhia do Canal 2 da Antena Web. boca que você guardava. Cadê, cadê? Cadê aqueles seus carinhos, milhões de beijinhos que você me dava? Cadê, cadê? Cadê aquele seu sorriso, flor do paraíso, aquele amor infindo? Cadê, meu bem, sua ternura? Só vejo amargura no seu rosto lindo. Será que foram lhe contar que eu tenho outro em minha mente? Mas juro por Nossa Senhora que eu sou inocente, que eu sou inocente. Mas juro por Nossa Senhora que eu sou inocente, que eu sou inocente. Mas juro por Nossa Senhora que eu sou inocente, que eu sou inocente. Ser de mim, vou pedir-te um grande favor, que não me negues teu perdão e dá-me felicidade, e que só tu me podes dar. Eu sei que muito já menti, sendo teu amor todo de mim. Creio que vou enlouquecer se não voltar a te rever. E dá-me felicidade, que só tu me podes dar. Tu és meu grande amor, eu tenho a vida em tuas mãos. E pensa em mim, eu te peço, quero que fiques sempre comigo. Esqueça tudo, por favor, e não me guardes mais rancor. Se tu voltares outra vez, tudo será felicidade. E dá-me felicidade, e que só tu me podes dar. Esqueça tudo, por favor, e não me guardes mais rancor. Se tu voltares outra vez, tudo será felicidade. E dá-me felicidade, e que só tu me podes dar. Esqueça tudo, por favor, e não me guardes mais rancor. Se tu voltares outra vez, esqueça tudo, por favor, e não me guardes. Esqueça.

por vir também nesta edição, a música de Maintenant la Jeunesse. O tema é cantado por Monique Morelli, um nome italiano e nem de propósito. Daqui a pouco o que vamos ouvir é mesmo música cantada em italiano. Mas para já, vamos ficar com Sifflé sulla colline, a música que nos traz então o grande e inesquecível Joe Dassin. Ses blanches brebis, quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Wow. Wow. Wow. Wow. Chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couchée sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Ils étaient là, trois, à l'attendre, trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre, comme un oiseau tombe du nid. Comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Quand pour la soulever de terre. Comme une grande fleur coupée, sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois, la source. Et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Super Music. La jeunesse s'éteint au carreau bleuï. Maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en. Maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas, maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là. Maintenant que la jeunesse sur d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui voleurs généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais, c'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Frais comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais. De regresso, ouvintes, agora para a música italiana, neste nosso anos 60. Si vuoi andare, é como se chama a música que vocês estão a ouvir, de Tony Cusciara. É como se chama então o nome do primeiro intérprete, com uma melodia do ano de 66. Um ano depois, Nino Ferrer e Rita Pavone lançavam dois temas que iriam marcar a música italiana. Nino Ferrer traz-nos La Pelinera, enquanto que Rita Pavone nos traz o tema Una Notte Intera, ou melhor, Una Noche Intera. Sim, Una Notte Intera. Três temas, três bonitas recordações, três temas que chegaram também cá a Portugal e que fizeram-se um sucesso, especialmente o terceiro. Daqui a pouco chego nas despedidas com três temas de Portugal e cantados em português. Vamos à música então. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò, col tempo passerà, l'amore viene e va. Lo so che ormai finisce così, ed io non posso salvare il nostro amore. Será l'amore viene e va. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò, col tempo passerà. James Brown, questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown, io faccio tutto per poter cantar come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, e penso che sia soltanto per il mio color che non va. Si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare questo maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Carissimi estinti, ehi, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se l'è tutto un affare di razza e color come qui. Ogni modo vorrei. una notte intera per pensare a te. Una notte intera per sognare te. Corri nei miei sogni presto più che puoi. Una notte qui davanti a noi. Chiudo gli occhi e nel buio vedo te che sorridi innamorato accanto a me e che stringi le mie mani più che puoi. Una notte qui davanti a noi. Estamos já, estimados ouvintes, para o término desta edição de 6 de maio. Vamos ficar agora com mais 3 temas, como disse há pouco, cantados em português de Portugal. Vamos ficar para já com um tema que tem um título em inglês, mas é cantado em português, I Am a Chancho. A música é trazida pelos Steamers. Por ouvir também Shui Lin, a música do conjunto académico João Paulo. E é ao som desta manifestação fantástica que vamos ficar com os Demónios Negros e o tema Coimbra. Eu despeço-me, desejo-lhe a tua condição de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio 29. Já de seguida chega mais uma edição de Carlos Pitti, o programa que lhe traz música, entrevistas, enfim, uma diversidade de coisas. Tenha então uma boa tarde, estimado ouvinte, na companhia do Canal 2 da 29. I'm going to go to the next one. Mega Sumi. Hey, hey, hey.